programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, uma quarta-feira, dia 29 de maio de 2019, e a notícia dessa vez... Nós temos tretas entre Uganda e Ruanda. São quase irmãs, só pelo nome, né? Eu tenho quase certeza. Na verdade, elas são etnicamente quase irmãs também, então... São parentes que eu sei. E ficaram sob o mesmo império europeu, então. É, o nome é... Nome de irmãos. Pois é. Bom, eu sou o Gregório. Eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Dia 25 de maio, dois soldados de Ruanda entraram sem autorização em Uganda durante a perseguição de um contrabandista, matando duas pessoas, um ugandense e um ruandense, e gerando protestos oficiais do Ministério de Relações Exteriores da Uganda contra a violação do seu território por Ruanda e o assassinato de dois civis desarmados. Caralho, aí sim, tem... Treta territorial. É, basicamente, tipo, o exército entrou no outro lugar, matou dois malucos e foi embora. O que parece muito simples, mas, tipo, quando acontece, isso é algo gravíssimo, tá ligado? Não, quando a polícia faz isso, já é grave. Imagina o exército. Né? Segundo o ministério, os soldados teriam perseguido e matado, dentro de Uganda, um contrabandista ruandês, após ele resistir à prisão, matando em seguida um cidadão local que tentou interferir na confusão. Toda a acusação foi negada pelo governo de Ruanda, que chamou isso de fake news. Pô, pegou, o termo pegou, agora já era, né, cara? É, tá até na, tá até em Ruanda o termo. É isso, é tudo fake news. Caraca. Fake news. Eu não consigo. Pra caramba. Que notícia falsa pra quê? Fake news. Esse termo fake news é o termo mais imbecil que existe. Porque, caralho, não podia traduzir. Por que fake news não notícia falsa? Eu não entendo até hoje. Porque não puderam traduzir, cara. A culpa é do Trump. Duas palavras que tem, tipo, são super comuns e a gente sempre usou. A culpa é do Trump, mano. Ele ficou falando fake news, e todo mundo falou, mano, é isso aí. Não, se o presidente dos Estados Unidos diz, deve ser algo diferenciado, né? Porque esse notícias falsas, falar notícias falsas, é completamente ultrapassado, né? Cara, é ridículo. Então, essa crise faz parte de uma crise maior entre os dois países irmãos. Ó, aí, eu falei, velho. Falei que era treta de irmão. Porque, pra quem lembra da questão do genocídio de Ruanda e tal, as etnias de Ruanda e Uganda são compartilhadas. Olha aí. Com muitos refugiados de Ruanda indo pra Uganda durante o genocídio. Pois é, eu falei que eram irmãs pelo nome, e provavelmente o nome realmente tem algum significado. Porque tem que lembrar que essa é a África, as fronteiras não deviam ser como elas são. É. Então você tem, tipo, uma etnia que tá dividida entre cinco países. Exatamente. É. Ou o contrário, né? Tem uma etnia que ela tá dentro de um território. Que quem manda é outra etnia. Ela tá com. Quem manda é outra etnia. É isso aí. Então, tipo, é bem tretoso. Você tem que pensar que, tipo, principalmente no centro da África, antes, acima da África do Sul e abaixo do Saara, esse fluxo de gente de um país pro outro, essa confusão de uma identidade nacional, tipo, eu sou de onde, é muito comum. É sim. E pra quem gosta, quer saber um pouco mais sobre Ruanda, né, sobre esse conflito, tem um filme muito conhecido, famosíssimo, que é o Hotel Ruanda, né? Famosaço. Não vejo se vocês forem muito sensíveis. Não, dá pra ver. É até que é tranquilo, né? Muito pesado. Né? Tipo, não põe seu priminho de 5 anos pra ver. É, tá, isso aí, realmente, né? Acima de 14. Então, que treta é essa, Gregório? A treta entre Ruanda e Uganda? Inclusive, Uganda tem até uma fronteira melhor, porque vem do reino de Uganda. Então a fronteira é mais ou menos melhorzinha. É, ajustaram, né? Não é que nem, tipo, República Centro-Africana, que é a coisa mais foda-se do mundo. É bem, todas as fronteiras ali são meio zoadas, exceto da África do Sul, que foi, tipo, unificado entre os países que queriam unificar-se ali, né? Não, você tem várias... A África do Sul, por exemplo, ela foi confederada, na verdade. juntaram e falaram, você tinha os ingleses colonos, você tinha os africanos zulus e você tinha os holandeses republicanos. Junta geral aí e faz a África do Sul, né? A África do Sul, por isso que até desenvolveu mais, talvez, por conta disso, né? É, quem quer saber um pouco mais, tem o Queimando Bandeiras da África do Sul e tem um pouquinho dessa história aí também. Mas, tipo, tem alguns países que eles têm, tipo, uma fronteira meio histórica. Tipo, o Marrocos, ele vem da fronteira do Sultanato do Marrocos. Não, o Marrocos, os países mais ao norte... Eles estão mais tranquilos. Grande parte deles, eles estão mais tranquilos, né? Porque já era uma etnia só e eles, como eles estão muito ligados à religião... Então, essa parte de etnia se anula um pouco, né? Então... Aqui no norte da África foi um processo meio diferente. Porque enquanto ao sul do Saara foi colonização mesmo, No norte foi meio que anexação, tipo, que nem aconteceu na Europa. Era mais, tipo, guerra de anexação mesmo. É, anexação barra, como é que diz? Não chega a ser colonização, né? Tipo... É que, tipo, por exemplo... Ah, cara... É o que fizeram com a... É imperialismo mesmo, né? É o que mais que fizeram com a Índia, né? É que o imperialismo, ele tem duas façadas. Você tem a parte colonial e a parte de conquistar um território militarmente. É, o que aconteceu ali no centro da África, né? Foi mais uma parada que fizeram mesmo aqui no Brasil, por exemplo, né? Menos porque, tipo, não foi tanto mandar a gente. Porque, tipo, a anexação não foi, tipo, ah, eu anexei esse reino agora, né? Tipo, toda essa região aqui é minha. Foda-se se ela tá cortando reino, se ela tá cortando império. É meu, eu mando, trabalhem pra mim agora porque eu cheguei, né? É. E... Era mais algo, é muito parecido com o que aconteceu realmente com a colonização Espanha-Portugal, saca? É, tipo, cagando pras fronteiras regionais. Sim, pra trabalho mesmo, exploração forte. Já no norte foi mais, tipo, troca intensa comercial, né? E também tipo, extração forte, né? A França não pegou um pedaço da África e falou, foda-se. A França foi lá e falou, não, eu conquistei o Sultanato da Argélia. Da Argélia. Inclusive, depois... Teve um monte de troca étnica entre a França e a Argélia, levando o conteúdo da Argélia para a França. Então você vê que tem não foi uma opressão muito grande em si. Bom, da Argélia foi tanto que você teve a guerra de independência. Não, você teve a guerra de independência, ok. Mas eu tô falando que não existia muito problema entre a troca cultural da Argélia com a França. Não, porque a Argélia ela tem uma situação meio de separada, porque a Argélia era tratada como um estado da França. Uhum. Ela não era uma pós-colonial. Ela era de fato uma pós-colonial, mas ela tipo, era tratada como parte da França. Uhum. Sim, parte do Império Francês. É, isso que eu tô falando, inclusive, tanto você vai ver uma grande população descendente da Argélia lá na França hoje, né? Porque, você tem a Mesquita de Paris. Ela foi feita em homenagem aos argelinos que lutaram pela França na Primeira Guerra. Teve uma troca de pessoas e de cultura muito grande. Até pela proximidade ali. O intercâmbio mesmo, não foi uma, tipo, a França chegou e falou, anulem toda a religião de vocês, esqueçam o que vocês estão fazendo, e agora vocês trabalham pra mim. Igual alguns países que realmente aconteceu isso no centro da África. Esquece o que vocês estão fazendo aí, agora trabalhe aí. Mas então... A treta entre Uganda e Ruanda é basicamente que Ruanda acusa Uganda de apoiar rebeldes dentro do país contra o presidente. O presidente, qual era o nome dele? O Paul Kagame. Paul Kagame. E o que é extremamente divertido, porque Paul Kagame fez parte de um exército rebelde dentro da Uganda contra o presidente Milton Obote. Aí. Então, tipo, ele tá falando... É. Ele fez parte da parada inversa, entendeu? Tipo, ele fez parte do exército revolucionário contra o país que agora ele acusa de apoiar o exército revolucionário dentro do país dele. Confuso, mas eu não duvido também. Porque o Paul Kagame, ele saiu de Ruanda durante o genocídio porque ele é Tutsi. Afinal de contas, ele também está Kagame. Na verdade, não, porque você teve um embargo econômico de Uganda por Ruanda. Tá, ok. Porque é uma operação meio suicida. Porque Ruanda depende de Uganda. Porque, tipo, todas as importações e exportações de Ruanda, sejam elas de outros países africanos ou do mar Índico, vem de Uganda. Tipo, vai pra Uganda e depois vai pro Ruanda. Então, tipo, é meio que um ataque suicida. É, complexo, né? É África Oriental, né, mano? Porra, é foda. É gorila trabalhando na mina. Onde é que eu vi isso? Ah, lembrei. Dos Simpsons, cara. O quê? Que teve um episódio lá na África e a mulher colocava os gorilas pra trabalhar na mina de diamante. É que depois do filme proibiram de usar a população, tiveram que substituir. É, eu só lembro disso, cara. Toda vez que fala de Ruanda, Uganda e Congo, me vem esse episódio do Simpsons. Os macacos lá minerando diamante, é foda. Então é isso. Bom, então esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo. E falou. Falou. Não genocidem a sua população. Seja amigo dos países próximos. Faça uma boa vizinhança. Se você for um soldado, não atravesse a fronteira pra matar gente do outro lado. É. Não use macacos pra explorar diamante. Nem seres humanos. Não explore diamante. Dá pra sintetizar, fica tranquilo. Pois é, foda-se.